Chego em casa, já é de manhã. É nós hoje? Depois de uma noite de amor. Tô brincando. Do pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Na minha camisa o seu batom, o cheiro do suor do nosso amor. Ai, delícia! Mas o que eu vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim, pra te abraçar, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca. Que lindo, cara.